comida, bebida na justa medida. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro, ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos e entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa, de manhã, de tarde à noite, não passo dieta. Esse amor que alimenta a minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo é minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. O melhor é fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Todo homem. Tentei de novo me curar da dor da solidão e me perdi pelos atalhos do meu coração. Então cantei a poesia no sofrer sem fim e duvidei que o mundo sorrisse pra mim. Desembarquei no patamar o sonho da ilusão. Senti mais forte seu amor, nasceu essa canção. O seu carinho eu senti mais perto nesse mundo aberto pro meu coração. O seu carinho eu senti mais perto nesse mundo aberto pro meu coração. Me dê de preço o seu carinho, me queime com o seu olhar, me tire todo o meu sossego, me faz de brinquedo, venha me abraçar. Você é a argola que me prende, me caça, me acende com o seu calor. Envolve, não deixe apagar a chama desse amor. Você é a bola que me prende, me caça, me acende com o seu calor. Me envolve, não deixe apagar a chama desse amor. Tentei de novo me curar da dor da solidão e me perdi pelos atalhos do meu coração. Então cantei a poesia no sofrer sem fim e duvidei que o mundo sorrisse pra mim. Desembarquei no patamar o sonho da ilusão. Senti mais forte seu amor, nasceu essa canção. O seu carinho eu senti mais perto nesse mundo aberto pro meu coração. O seu carinho eu senti mais perto nesse mundo aberto pro meu coração. Me dê depressa o seu carinho, me queime com o seu olhar, me tire todo o meu sossego, me faz de brinquedo, venha me abraçar. Você é a bola que me prende, me caça e me acende com o seu calor. Me envolve, não deixe apagar a chama desse amor. Você é a bola que me prende, me acende com o seu calor. Me envolve, não deixa apagar a chama desse amor. Ó, minha musa de ordonho, que veio de um sonho, direto pro meu coração. Tão poesia, ternura, aroma, doçura, me deixando todo paixão. No seu chamego adormeço e até me esqueço que a vida não pode parar. Pena que não sou poeta com frases completas que você merece escutar. O seu amor me rejuvenesce tanto, assim como um soro santo que combate dor qualquer. Sou beija-flor que pousou no seu caminho, que provou do seu carinho e te fez minha mulher. O seu amor me rejuvenesce tanto, assim como o soro santo que combate dor qualquer. Sou beija-flor que pousou no seu caminho, que provou do seu carinho e te fez minha mulher. Ó minha musa de ordonho, que veio de um sonho direto pro meu coração. Tão poesia, ternura, aroma, doçura, me deixando todo paixão. Eu fico louco, barrio, e perco os sentidos, e tudo que eu quero é morar nos seus afagos tão puros, que me tornam impuro, perdido de tanto pecar. O seu amor me rejuvenesce tanto, assim como um soro santo que combate dor qualquer. Sou beija-flor que pousou no seu caminho, que provou do seu carinho e te fez minha mulher. Sorriso afastar meu momento de tristeza. Olha, eu venho sofrendo tanto, o meu mundo é só pranto, não consigo sonhar. Vem fazer meu corpo viajar até o infinito, me faça viver. Eu, tudo que preciso é você, não tenho vergonha em dizer. Eu quero te amar, te amar. Vem me beijar, quero tanto te amar, oh, vem que meu corpo deseja teu prazer. Quero deitar no teu colo e dizer: gosto tanto de você, de você. Quero deitar no teu colo e dizer: gosto tanto de você. Te amo demais, amor. É verdade, não sei mentir. Tá na cara e no coração, tá no beijo e no teu calor. Hoje eu ando feliz demais, vou sorrindo, vivendo em paz. Meu amor, talvez amanhã, quando o sol brilhar, eu consiga te prometer todo dia te acordar, toda noite amar você e pra sempre viver em paz, te fazendo feliz demais. Meu amor, meu amor, eu sei, é amor e não é paixão. Meu bem, tá no fundo do coração.

quando uma estrela cadente caiu lá no céu. Algo em minha mente despertava. A lua airosa pintou atrás dos montes, prateando as águas da fonte. E a bela cachoeira murmurava. Os ouvidos murmúrios com suas rifas preciosas me banhei. Proteção ao rei. Fala Xangô, Xangô na cachoeira. É rei, é rei. Xangô na pedreira, é rei. Vamos Xangô. Xangô na cachoeira. É rei, é rei. Xangô na pedreira, é rei. Rezei forte e perdi em minha oração. Para os enfermos da saúde, para o campo, aroma da flor, para o prisioneiro, a liberdade, para o povo, muita paz e amor, mas para os enfermos da saúde. Para o povo, muita paz e amor. Fala Xangô, Xangô na cachoeira. É rei, é rei. Xangô na pedreira, é rei. Vamos de Xangô. Algo em minha mente despertava. A lua airosa pintou atrás dos montes, prateando as águas da fonte. E a bela cachoeira murmurava sob os murmúrios com suas rifas preciosas me banhei. Pedi proteção ao rei. Fala Xangô, Xangô na cachoeira. É rei, é rei. Xangô na pedreira, é rei. Vamos de Xangô. Xangô na cachoeira. É rei, é rei. Xangô na pedreira, é rei. Rezei forte e perdi em minha oração. Entre os homens mais compreensão. Oh, Audio Jungle.